te coroa de bem. A igreja louve ao Senhor minha alma e tudo que há em mim. Nosso diácono Paulo vai fazer uma oração. Quero que você coloque a mão no seu coração agora. É aí que o Espírito Santo quer falar com você. Você vai deixá-lo falar? Amém? Pai Santo, nosso Deus eterno, estamos aqui para glorificar o Seu nome, para prestar culto a Ti, ó Pai, para louvar a Ti, ó Pai. Já Te louvamos, ó Pai, que o Senhor tenha recebido diante do Seu trono, ó Pai, pois louvamos o Teu nome, ó Pai, com toda a nossa alma, meu Pai. Agora, ó Pai, fale conosco, ó Pai, traga a Sua mensagem até nós, ó Pai. Usa o vaso em Tuas mãos, ó Pai, e nós, ó Pai, que sejamos terra preparada para receber a Tua semente, meu Pai. Que nós possamos, ó Pai, frutificar, ó Pai, recebendo da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo manifeste nessa casa, ó Pai. Manifesta o Teu poder através da Tua mensagem nossas vidas, meu Pai, e que nós possamos no mundo testemunhar de tudo que ouvimos aqui nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão Paulo. Vamos pensar nesse texto aqui, porque é uma advertência para nós. É uma parábola que traz no seu bojo uma orientação, traz um alerta e traz para nós uma chamada de posição. Pergunta ao irmão aí, nesse grupo de 10 virgens, em qual você está incluído? Nós temos aí um grupo de 10, dividido em 2 grupos, aliás, e dividido em 2 seções, as virgens prudentes e as virgens loucas. Vez por outra, irmãos, nós trocamos de lugar. Diante de tantas circunstâncias, de tantas coisas que acontecem conosco, às vezes nós trocamos de lugar. Eu fui fazer um casamento em Belo Horizonte e eu fui almoçar na casa de uma irmãzinha, que foi adolescente, jovem, meio ovelha, e ela, por morar longe, estava frequentando uma outra igreja. E eu achei interessante que ela estava com uma pulseira no braço. E eu perguntei, mas que negócio? Sabe aquelas pulseiras que as pessoas usam muito nos encontros? Azul, branca, né? E amarela, e eu fiquei curioso, eu falei, mas você não usa joia, não usa relógio, e essa pulseira aí, o que ela significa? Aí ela disse, pastor, essa pulseira aqui é o seguinte, cada vez que eu dou uma vacilada, eu troco de braço, a pulseira vai para um outro braço. Se eu fizer alguma coisa, se eu me irar, se eu brigar, se eu cometer qualquer erro, eu tenho que trocar a pulseira de braço. Que aí os irmãos ficam sabendo que eu fiz alguma coisa errada. É porque, então a pulseira fica lá. Enquanto ela está bem, a pulseira está no braço direito. A hora que ela dá uma mancada, ela tem que pegar e tirar aquela pulseira. É um compromisso que os membros fazem lá na igreja e passa para o braço esquerdo. Aí a pessoa já sabe. Aquele... Então não tem jeito, né, irmão Esteu, de ficar escondido. A gente podia adotar isso aqui, viu, pastor Daniel? Botar a pulseira. Vamos ver a sinceridade dos irmãos. Agora, isso é muito sincero. E aconteceu um episódio lá, enquanto a gente estava almoçando, e ela falou, vou ter que trocar a minha pulseira de braço. Eu falei, mas por quê? Porque eu fiz uma coisa, me aborreci com meu marido. Aí teve que trocar a pulseira de braço, porque ela... havia ser aborrecido lá com o marido. Meus irmãos, esse texto aqui, ele não deixa margem nenhuma para que nós pensemos que tudo vai bem. E nós, às vezes, nos enganamos a nós mesmos ou enganamos pensamos que podemos enganar alguém. Mas tem um que nenhum de nós engana. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém engana, tá? Ninguém passa despercebido da presença dele, ele está em todos os lugares. Então nós temos aqui aqueles crentes que estavam preparados e aqueles crentes que não estavam preparados. As pessoas que pareciam até que estavam em condições, estavam tudo bem com elas. E o que nós encontramos aqui é o seguinte, o que elas estavam preparados, o que aconteceu com elas? E vamos pensar um pouquinho nessa orientação que Deus me deu. Irmão, o que significa estar preparado? Você vai fazer um teste, ou você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai prestar vestibular, você tem que se preparar. Não vai de qualquer maneira que você vai se dar mal. Está dando um eco aqui. O pessoal aí do som, por favor, me ajude aqui. Não sei se é o retorno. tem que estar preparado. Para ir para o céu, tem que estar preparado. Tem que estar preparada. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Então você precisa estar preparado. E às vezes a gente pensa que é uma atitude humana. Você tem que tomar uma atitude. Eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Irmão, se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai alterar aquelas coisas que precisam ser alteradas. Eu conversava com... Ele tá lá fora, tá? Com o Adriano, né? Eu sei que é aqui... Adriano, chega na porta aí. O outro. É, você que está dando tchauzinho. Não dá tchau para mim não, rapaz. Não quero tchau seu não, isso. Eu quero que você chegue. Eu estava conversando com o Adriano, ele estava falando para mim, pastor, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, os dois que estão lá na porta, né? Lá em Cruz das Posses. E ele falou para mim, pastor, precisa ensinar aquele povo lá, doutrinar aquele povo. Eu perguntei para ele, você já pescou? Ele disse, ah, eu não tenho paciência para pescar. Não foi isso, Adriano? Olha, por isso. A gente não limpa peixe antes de pescar. Primeiro a gente pesca o peixe e depois é que a gente limpa o peixe. Tem gente que quer limpar o peixe dentro do rio, dentro da água. Não tem jeito, irmão. Pesca primeiro. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar a sua vida, mudar o seu coração. É Ele quem vai fazer isso, não é você. Não tem outra maneira de que você possa ser completamente transformado, mudado. Às vezes a gente tem ideias humanas. A Bíblia, Jesus contou o caso de Nicodemos. A Bíblia relata a experiência de Nicodemos. Ele queria saber como é que ele podia entrar no céu, como ele podia ser herdeiro do reino de Deus. E quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, ele confundiu tudo. Deu um piripaco lá nos neurônios de Nicodemos, que ele pensou que, epa, peraí, como é que um homem pode nascer de novo? Vai porventura entrar de volta no ventre da sua mãe? Parece até uma pergunta de criança. Porque ele não entendeu. Humanamente, meu irmão, é impossível você mudar o seu coração, mudar a sua vida. É impossível que você mesmo cause uma transformação em você. Por mais que você queira mudar, é impossível. Você vai mudar um dia ou dois, ou três, um mês ou... Tem gente que está doido para deixar de fumar. Aí ele deixa de fumar 3, 4 meses, daqui a pouco volta a fumar de novo. Porque é a vontade humana. E a vontade humana muitas vezes não prevalece. O que tem que haver é uma troca, é uma mudança total. E essa só o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. Amém? Eu gosto de história, não sei se eu já contei essa, né? Ela está tendo uma outra mensagem minha. O coração, o porco com o coração de ovelha. Já contei aqui? Então, vamos lá. O camarada tinha um porquinho, né? Tem gente que adora porco. Gosta de ficar com porco, dormir com porco, andar com porco, passear com porco, dar banho no porco. E esse indivíduo, ele tinha uma estimativa enorme pelo porquinho dele. Fazia de tudo, dava banho, botava talco, lacinho, né? E de vez em quando ele deixava a porta aberta e o porquinho, ó, aonde ele ia parar? No chiqueiro. O porco gosta de chiqueiro, de lama. Olha, tem crente aí também assim, viu? Que gosta de estar na lama. Gosta de se enlamear. E ele resolveu ir levar o porco dele. Naquele tempo já tinha isso. Ao psicólogo. para ver se o psicólogo dava um jeito no porco. Hoje tem psicólogo de animais, tem... Não tem? Tem, de... tem gente aí que gasta dinheiro a beça com o animal, vai, leva o porco, leva o cachorro, leva, né, que ele tiver de estimação. E aí levou o porco lá e falou, doutor, eu trouxe o meu porquinho aqui para ver se o senhor faz um tratamento com ele. Ele perguntou, e qual é o problema do seu porquinho? O meu porquinho, eu faço de tudo, dou banho nele, e ponho perfume, e ponho tal. E se eu descuidar, ele volta para a lama. Eu não quero um porco na lama. Eu quero que ele fique, né, fora de sujeira. Aí o psicólogo falou, meu filho, mas você não sabe que porco, lugar de porco é na lama? Diga para o irmão aí, seu lugar não é na lama, meu filho. Meu lugar não é na lama. E aí ele perguntou, doutor, o senhor não tem a solução? Falou, tenho. Qual é a solução? Olha, é trocar o coração do seu porco, o coração dele de porco. E quem tem coração de porco gosta de viver na lama. Vamos fazer um transplante. Que animal que a gente pode colocar, então? Vamos pegar uma ovelha. Pegar um coração de ovelha e vamos fazer o transplante. E ele falou, então tá bom, vamos fazer isso. E ele resolveu autorizar o médico de fazer o transplante. Fez o transplante, pegou uma ovelha, tirou o coração da ovelha e botou no coração do porquinho. Passado um tempo, e depois que restabeleceu o porquinho, ele começou a passear com o porquinho, arrumou o porquinho, deu limpeza, limpou, lavou, botou perfume, e ia passear com o porquinho. Ele começou a perceber que o porquinho não queria mais sujeira, evitava a lama, passava longe do... Não, ele começou a passear com o porquinho perto do chiqueiro, o porquinho fugia, que ovelha não gosta de sujeira, não gosta de chiqueiro. Irmão, enquanto você tiver o coração de porco, você vai ficar nessa aí. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora você está limpo, outra hora você se suja. Uma hora você quer estar perfumado com o perfume de Cristo, mas tem hora que você dá saudade da lama. E não adianta tirar você de lá. Mas quando você tiver o coração de ovelha, se jogar você na lama, você sai correndo de lá, porque lá não é seu lugar. Amém? Amém. Pergunta, irmão, você tem coração de ovelha? Glória a Deus. O que nós encontramos aqui, no primeiro princípio desse texto, é que a pessoa, para estar preparada, ela precisa ter Jesus no seu coração. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ter a sua vida lavada no sangue de Jesus Cristo. É uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Coisa velha já se foi e tudo se fez novo. É preciso que você tenha uma vida com Jesus completamente. Aleluia. É preciso que Ele tenha entrado na sua vida. Meu irmão, a coisa mais fácil que existe para nós é dar desculpas. Como que a gente adora dar desculpas? E a facilidade que um ser humano tem para apresentar desculpas. Você pergunta à pessoa, por que ela não fez isso? Não precisa, nem, não demora nem 10 minutos. Ela não pensa muito. Ela diz logo assim, pá! Eu ri da Mara que ela falou assim, eu estou um pouquinho ausente dos cultos. Eu falei, um pouquinho? A gente tem sempre aquela facilidade de dar desculpa. Aí a Bíblia diz para nós que nós temos que viver uma vida de santidade. Aí alguém diz, eu não sou, ninguém é santo. Quantas vezes você disse aí, ninguém é santo, eu não sou santo, ninguém é santo. Ué, mas Deus falou que você tem que ser santo, irmão. E aí? Quem é que está errado? Deus ou você? sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá Deus. Você não vai ser santo do céu, não. Você tem que ser santo aqui. Você precisa ter coração de ovelha aqui. Jesus precisa mudar você aqui. O Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida aqui. Porque lá no céu você não vai chegar desse jeito. Tem que ser santo aqui, tem que deixar que o Espírito Santo regenere a sua vida, que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, né? E deixar que a graça do Senhor inunde a sua vida, para que você possa ser parte desse grupo que nós encontramos aqui, daquelas que são prudentes, que estavam preparadas, não importava o tempo que demorasse. Esse é o grande problema de muita gente. Parece que Jesus está demorando demais. Aí a gente, uma hora está bem, outra hora está mal. Tem hora que se Jesus voltar, para alguns crentes é uma beleza. Hã? Falou em cantar, ensina que arrebatado. Arrebatado fui. É uma festa, porque agora ele está no culto, agora ele está preparado. Mas será que domingo que vem ele pode cantar de novo? Ele está preparado para cantar novamente? Segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, é como que será essa entrada. Olha, o que Deus quer fazer na sua vida é agora. É hoje. A decisão, a posição que você precisa tomar é já. Porque a entrada, ela não é assim, imediata. É hoje, amanhã, é depois, eu posso estar preparado. Não, é imediata. Foi logo, quando o noivo chegou, não teve conversa. Ele não quis saber quem estava preparado ou quem não estava. Ele não perguntou se o Odilon estava pronto, se o Misael estava pronto, se a Mara estava pronto. Não, ele chegou, veio o grito, veio o aviso, o noivo chegou, a porta se abriu e aquelas que estavam lá, elas entraram imediatamente. Ele não disse, vamos esperar as outras? Cadê as outras? Onde elas foram? O que, que aconteceu? Não eram 10? Por que, que só tem 5? Irmão, se você estiver preparado, você vai. A hora do arrebatamento, você vai. Aleluia. Agora, se você não estiver preparado, ele não vai esperar você preparar, não. E ele não vai dizer, Sueli, se prepara que eu estou chegando. Ele não vai dizer, João, eu estou chegando. Só vai ouvir dizer, ele vem, ele está às portas, ele chegou, aleluia. Quem tem que estar esperando sou eu. Você que tem que estar esperando. Ele não vai esperar você ir comprar azeite, ele não vai esperar você ir trocar de roupa, ele não vai esperar você melhorar um pouquinho, ele não vai esperar você consertar com seu marido, ele não vai esperar você pedir perdão para o irmão, ele não vai esperar você acertar suas contas que você ficou devendo, ele não vai esperar você chegar, não, irmão. Quem estiver pronto, vai. Quem estiver preparado, vai. Aleluia. É a presença, é o arrebatar, é o apegar do amor do esposo pela esposa. E o amor não admite espera. Ontem eu fui fazer um casamento lá na igreja do pastor Ronaldo. Cadê a Tati? Demorou a beça, né, Tati? A noiva atrasou. Vou ficar quieto. Mas demorou, e eu ansioso, que eu tinha que vir embora, e esperando nada da noiva chegar. 2 horas demorou para a noiva. O pessoal já estava, o noivo já estava suando frio. Falei, caramba, hein? Se ela desistiu, Serginho. mas Não dá para ficar esperando. O amor não tem essa. O noivo chegou, ele já quer a noiva pronta. Ele já quer a noiva preparada. O amor do Senhor por você, irmão, não dá tempo para você ir acertar suas coisas, não. É agora, é hoje, é na hora, é a hora que ele chegar. Aleluia. E que nós temos aqui também, é que é uma entrada, uma coisa íntima. Irmão, você e Jesus, você e ele, diga assim, eu e Jesus, mais ninguém. Fala para o irmão isso. Irmão, eu sou eu e Jesus, mais ninguém. Se a irmã Nívia disser assim para o irmão Donizete, ó, eu vou, se você não quiser ir, é problema seu. Né? A irmã Nelma dizer para o Edson aí, Edson, eu vou, se você não quiser, é problema seu. Prebito Joel dizer para a irmã Dora, eu vou. Se você não vai, problema seu. Porque é íntima, é pessoal. Não tem essa de você pensar que, e fulano, e cicrano, e o marido, e a filha, Senhor, e minha filha vai ficar, meu filho vai ficar. Vai, irmão. Porque a entrada, aleluia, é uma decisão íntima que você tem com o Senhor. É você e Ele. A salvação é pessoal. Não envolve mais ninguém. Não tem a participação de ninguém. É você e o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É você e Ele. Não fique preocupado aí. Quem vai ficar aí e vai ter outra chance? Tem alguns crentes que ficam aí querendo discutir se vai haver oportunidade depois do arrebatamento e que se vai... Irmão, esquece isso, irmão. Isso não é problema seu, não. Não é problema meu, não. Se a minha mulher quiser ficar aí, é problema dela. Eu gosto muito dela, mas eu não vou para o inferno por causa dela, não. A hora do arrebatamento, se ela quiser ir comigo, nós vamos juntos. De mãos dadas, abraçadinho. Mas se ela não quiser, ela fica aí. Mano. Porque a entrada é íntima. É pessoal. Não tem essa de pensar que você vai dar tempo, que Deus vai dar tempo, que Jesus vai dar tempo para o seu filho, para o seu marido, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua sogra. Para a sogra não, né? Tem muita... A sogra pode ficar por aí, né? Quanto menos sogra no céu, melhor, né? Brincadeira, né? Que tem a minha mulher já bateu, eu sou sogra. Mas também tem muito sogro aí que se ficar por aí vai ser uma benção, viu? Mas, meu irmão, é íntima, é muito pessoal. A sua salvação, o arrebatamento, a sua presença com Deus, é você e Ele. Não pense em levar ninguém com você nessa hora, porque é você e Ele só. A terceira coisa que nós temos aqui é o que é. Isso apresenta, o que representa é o gozo, a alegria. Aquelas 10 virgens, elas estavam ali, já esperando, fazia tempo, esperando, aguardando. Demorou tanto a chegada do noivo que elas cansaram de esperar. Elas já estavam fadigadas. As forças já tinham acabado. Todas 10 dormiram. Não foram só as loucas que dormiram, não. Foram todas elas dormiram de cansaço. No entanto, as 5 prudentes, ainda que estivessem cansadas de esperar, ainda que o noivo tivesse demorado, mas elas estavam preparadas para isso. Que Jesus demore mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos. Não sei se eu vou ficar aqui, não vou estar aqui. Eu gostaria de participar do arrebatamento, viu, pastor Daniel? Com certeza o senhor também. Eu gostaria. Não sei quanto tempo vai demorar. Pode demorar o tempo que for. A minha mãe está com 90 anos. Quem pegou o jornal aí viu a história dela. Mora lá em Minas. Fica quase 1.000 quilômetros daqui. Ela está lá em Santa Catarina passeando. A velhinha está lá. 90 anos. Quando tem muita gente no asilo aí, a velhinha está lá passeando com a filha. Foi para a formatura da neta. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu vou esperar. Se Jesus demorar 20 anos, eu vou esperar. Se demorar 5, eu vou esperar. Mas se ele vier agora, eu estou esperando e eu vou com ele. Eu quero ir com ele. Aleluia! E vou com muita alegria. Não tem nada nesse mundo que me prenda. Nada. Não tem nada nesse mundo que eu troque pelo gozo, pela alegria de participar desse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Aleluia. Tem muita coisa boa no mundo. Mas eu não digo, Jesus, espera aí que eu preciso aproveitar a minha casa. Passei 38 anos orando para o Senhor me dar a minha casa. E agora que me deu, eu não vou desfrutar nem... que a casa que eu tenho lá no céu é muito melhor. Hã? Eu já juntei tesouro lá no céu. Aleluia. A rua que eu vou andar lá não tem poeira, não tem barro. É rua de ouro. O rio, o mar é de cristal. Não tem poluição. É lá que eu vou viver eternamente. Amém? É lá que eu vou viver para sempre. Glória a Deus. É o lugar que ele disse, vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam também comigo. Aleluia. E voltarei para buscar, para que vocês possam estar comigo. Meu irmão, as não preparadas, elas não tinham essa oportunidade, ou elas não tiveram, elas desperdiçaram, elas abandonaram, elas trocaram, elas não foram prudentes, elas acharam que aquilo ali talvez fosse bobagem, não precisava levar azeite em quantidade suficiente para que, se o noivo demorasse, elas estarem preparadas, elas foram relapsas, elas não deram valor àquilo que elas estavam esperando, a entrada com o noivo. Aquele, o noivo. Tem muita gente que dá pouco valor a Jesus. Dá mais valor às coisas da sua vida material, da sua vida física, das coisas que lhe envolvem, do que Jesus. Eu fiquei bem alegre quando eu vi aqui alguns irmãos que estavam lá no encontro de casal, ou de casais, que ainda viraram para o culto. Louvo a Deus pela atitude de vocês. Fernando, Fernanda, Adriano, Suzano, né? Quem mais estava lá? Divaldo. Isso é valorizar o culto, irmãos. Aleluia. Podia dizer, estou cansado, já passei fim de semana lá, mas veio para cá, está aqui. Há muita gente que não valoriza. Tem muito corintiano crente que ficou lá na televisão torcendo, amarrando, arrancando os cabelos, matando os piolhos, porque esperava o Corinthians ser campeão. Nem sei se foi. Cadê os corintianos? Graças a Deus. Glória a Deus, não foi. Não foi hoje. Vai ficar lá e deixa de vir o culto. Chega atrasado na igreja. Que valor é esse, irmão? Para essas pessoas, o Itaquerão vai estar pronto daqui em 2014. Pode desfrutar à vontade. Se Jesus vier... né? Lá no céu não tem Itaquerão, Morumbi, não tem Maracanã, não tem Mineirão, não. Glória a Deus! E não vai ter ninguém vestido de vermelho e preto, preto e branco, verde, não. Vai usar vestes brancas. Vestes brancas. Vestes almas. Mas aquelas moças trocaram isso. E elas não estavam preparadas. Elas não tinham no coração uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor a Deus. Irmão, sabe quem eu... Como que eu avalio muito crente? É quando ele chega na igreja. O crente, quando ele chega na igreja, que ele dobra o seu joelho, no meu coração, eu entendo que aquele crente tem muito respeito a Deus. Agora, quando ele chega na igreja, ele chega, como chega na casa da sogra dele, ele não tem nenhum respeito a Deus. Do jeito que ele entra lá, que tem camarada que chega na casa da sogra e vai entrando, né? Entra na porta da sala, sai na porta da cozinha, abre geladeira, mexe no armário. Assim. Parece que ele está... Ah, é o dono. Eu avalio muito isso. Eu. Não é regra, não. Eu. Eu nunca entro na casa do Senhor sem dobrar o meu joelho. Aqui é a casa dele, é a casa do Pai. Eu honro muito o Deus que eu sirvo. Se você for numa mesquita muçulmana, duvido que você encontre o que a gente encontra aqui. Duvido. Esse monte de Bíblia aqui. Se você for numa sinagoga judia, da mesma forma você não encontra. Porque a maioria de nós não respeita isso aqui como a palavra de Deus, não. Um dia eu ouvi alguém dizer assim, eu queria ouvir Deus falar comigo, eu fui para o culto querendo Deus, ouvir Deus falar comigo. Mano, quando eu quero ouvir Deus falar comigo, eu abro a Bíblia. Ou eu abro e leio a Bíblia, capítulo, ou eu abro e toco o dedo lá, ou eu Deus vai falar comigo. Isso aqui é o quê? É o quê? É o quê? Palavra de Deus. A gente deveria ler a Bíblia de joelho, irmão. Pedir graças a Deus, porque é a palavra de Deus. E a gente, às vezes, despreza Deus, despreza o que Ele fez conosco, a salvação que Ele nos deu, dando Jesus para morrer na cruz do Calvário. Meu irmão, se você não tivesse aceitado Jesus e que não estivesse aqui hoje, talvez você estaria aí fazendo uma procissão, indo fazer sacrifício num centro de macumba, num cemitério, numa cachoeira, como eu já vi muita gente fazer, e até fazer sacrifício de vidas humanas. Mas Jesus morreu na cruz em seu lugar para que você estivesse aqui nessa noite e que pudesse participar da vida eterna. Eu não vou acabar de quebrar esse púlpito aqui, viu, Regina? Você não mandou arrumar? Vou quebrar o resto. Elas não tinham o caráter de uma pessoa compromissada com o que estava esperando. Muito crente sem caráter. Não tem compromisso com Deus. Isso é terrível. A maioria dos crentes hoje não tem compromisso com Deus. Se passar uma peneira nas igrejas aí, né, peneirar como fazia antigamente, vai sobrar muito pouco. Porque falta compromisso. Eu já pastorei muitas igrejas. Umas 15, 16, 17, 18, 18, né? 18, né? Sou pastor desde 70. e 2. Nunca vi uma igreja com tanta qualidade quanto nós temos, mas com pouco compromisso, como a nossa igreja. Vocês viram as meninas cantando aqui? Que coisa linda. No tempo que eu comecei o ministério, a gente não tinha nem violão. Hoje a guitarra atrapalha, o contrabaixo perturba, a bateria incomoda os vizinhos, a gente não tinha isso. A gente briga com o Márcio por causa de microfone sem fio, tem dois aí, né? Eu não tinha isso. Mas tinha vida. A igreja tinha vida. A igreja orava. Eu contei para o irmão Laércio, eu fui pastorear uma igreja em Minas Gerais. A nossa igreja, para vocês terem uma ideia, era como a rua onde ela estava, era Avenida Brasil, lá de Ipatinga. As prostitutas ficavam na janela, na porta da nossa igreja, rindo da gente. O salão era uma garagem de fusquinha, de madeira. Atrás, vocês viram aqui, era alugado por uns jovens, fumava maconha, a fumaça entrava dentro do salão. Eu fui esperar a minha mudança, que veio do Paraná, chegou num carro de boi, todo sujo de bosta de boi, meus móveis. Mas tinha Deus. Quando a gente orava, irmãos, o fogo caía. Uma noite a gente estava numa terça-feira, reunião de oração, que vocês não vêm aqui, ó. Pouca gente veio orar terça-feira. O diácono da minha igreja saiu correndo. Nós tínhamos uma bicicleta, eu e ele ia para a igreja de bicicleta. Ele saiu correndo dentro da igreja. E eu fiquei apavorado. Falei, o que aconteceu? Falei, voltou, o que aconteceu? Pastor, é que estava chovendo, eu corri lá para guardar as bicicletas. Só que estava chovendo. Falei, mas chovendo? Ele só estava chovendo em cima da igreja. Lá fora, não. Tinha um irmão da nossa igreja, que ele era empresário. Quando ele ia participar de algum... como é que fala agora? Quando havia lá os de Minas fazer concorrência, ele falava, pastor, eu tenho uma concorrência para enfrentar. Nós íamos para o monte. Irmãos, ele nunca perdeu nenhuma, enquanto ele foi fiel a Deus. Toda a concorrência dos de Minas, e ele ganhava. Porque a igreja orava, era compromissada. Ele dava o grito lá, eu preciso da ajuda dos irmãos. Toda sexta-feira a nossa igreja estava no monte orando, buscando Deus. Eram 8 irmãos. Em 10 meses nós fomos para 120 membros, 126 membros. Mas eram compromissados. Não tinha isso aqui. Não tinha um tocador como Edi. Espécie aí, quando Nerdos, não tinha um baterista como nós temos aqui, não tinha nada disso, não tinha nem isso, irmãos. Não tinha nem banco. Se alguém dormisse nos bancos da minha igreja, caía de costa. Às vezes, a esposa do presbítero, a irmã Maria, ela dormiu no culto e ela era assim, do corpo assim da irmã Nívia, e caiu para trás. E ela caiu, ela levou uma turma com ela. Não tinha banco, não. Era madeira assim, pregada em cima de toco. Mas tinha Deus, tinha compromisso. Aleluia. Eu fazia convocação para ir fazer evangelismo na rua, lá na zona de prostituição, a nossa turma ia. Uma vez eu estava pregando e apareceram lá umas pessoas do outro lado da rua zombando. Daqui a pouco uma caiu endemoniada lá do outro lado da rua. Mano, veio arrastando de costa, atravessou a avenida todinha de costa. Falei, Jesus, se o carro passar agora, vai matar essa mulher aí. Vai acabar com o nosso culto ao ar livre aqui. Mas ela veio com a cobra, se arrastando até onde eu estava. Porque tinha compromisso. Então a igreja, essas virgens aqui, elas não tinham compromisso, não tinham caráter, pessoas compromissadas com Deus. Para elas, tanto fazia, se Jesus demorasse ou não, elas não estavam nem se importando com isto. E elas dormiram, e elas desmaiaram lá, e quando ouviram o grito, elas ficaram apavoradas. Que foram se dar conta? As lâmpadas estavam apagadas. Elas não tiveram nem a capacidade de perceber que as lamparinas se apagaram. E quem já morou no interior e já usou lamparina, lampião, sabe o cheiro que dá quando a lamparina apaga. Nem isso elas perceberam, que o mau cheiro da querosene, do óleo, do azeite, sei lá, ou do pavio, que nem isso elas perceberam. Irmão, às vezes você não está percebendo que está um mau cheiro do seu lado e você não está dando conta de que a sua vida está sendo ameaçada por causa da sua negligência. Como foi essa exclusão? A exclusão foi universal. Todas as cinco que não estavam prontas. Não teve aquela, oh, você vai lá, compra azeite para nós. Vai lá, vai correndo lá. Porque nessa hora sempre aparece o bonitão, né? Vai lá, você. Pega você, faz você, compra você, traz para nós. Não. Ninguém queria perder a oportunidade de procurar. Foram as cinco. Foram as cinco. Correram para comprar o azeite. Então foi universal. É aquele que não está pronto, irmão, não vai ter tempo de se preparar. Não vai ter oportunidade. Em terceiro, em segundo lugar, é completa. Quando a porta fechou, fechou para todas cinco. E a exclusão é justa. Elas não estavam prontas. Irmão, um grande problema nosso é que nós não nos damos conta de que a nossa negligência ofende a Deus. Você acha que Deus fica satisfeito com a sua negligência, com a sua responsabilidade, com a sua vida fácil de crente que você leva? Você está desmerecendo o sacrifício de Jesus. Ele deu o melhor para você. Ele não pediu nada a você em troca. E a gente não se dá conta de que isso ofende a santidade, o amor de Deus por nós. A minha negligência, a minha falta de respeito com tudo que Deus fez por mim. E ainda nós somos egoístas demais, que a gente quer ou nós queremos que Deus ainda faça alguma coisa. Sabe aquele canto aí, aquela canção, que o melhor está para vir? O que você espera melhor do que isso? Tem alguma coisa melhor do que a minha salvação? Tem alguma coisa melhor do que a sua salvação? Você ainda quer alguma coisa melhor do que Jesus fez por você, meu irmão? Que é isso? Não tem melhor do que isso, não. Pode até completar, pode até ajudar, pode até participar. Mas melhor do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não tem melhor. E a gente canta sem pensar no que está cantando. É bonita, é uma canção bonita, mas ela não diz a verdade. Como aquela que diz que o Deus tem que restituir, né, o que eu perdi. Que é isso? Deus tem que... Ele não tirou nada de mim? Tirou alguma coisa de você? E como é que ele tem que restituir? Quem tem que restituir o que tirou é o diabo. Se ele tirou alguma coisa de você, ele tem que restituir. Mas Deus não. E a gente desvaloriza. E as pessoas não se dão conta de que até nessa promoção musical nós estamos desmerecendo o sacrifício de Jesus por nós. Estamos desvalorizando a morte na cruz. Não tem nada melhor do que isso. A melhor que eu, coisa que eu recebi até hoje foi a minha salvação. É a minha salvação. Aleluia. E a minha salvação dá direito a tudo. Eu creio, e a palavra do Senhor me diz que as bênçãos vão seguir os que creem. Eu não tenho que estar correndo atrás do melhor, que o melhor para mim é Jesus. Aleluia! Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, ajuda aí, não tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vai lá, Ed. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Aleluia. Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem tudo. Ele não conhece esse corinho. Garanto que o outro ele conhece. Fica aí. Irmão, tem tudo. Não precisa de mais nada. Não tem essa de coisa melhor. Não tem coisa melhor. Aleluia. E por último, esta, fica aí, esta exclusão, ela será final. Não haverá outra oportunidade. Se você não aproveitar agora, acabou. Se você perder essa chance, acabou. Tem muita gente aí que está com aquela, com aquele ditado, com aquela mensagem de que se uma porta fechar, a outra abre. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Ah, se a porta fechar, a outra abre. Levante a mão. Você já falou isso? Sabe que isso é verdade? Quando a porta do céu se fechar, a do inferno vai escancarar para receber você. Aí você vai entender a razão dessa expressão, desse ditado. Uma porta se fechou. A porta do céu se fechou, as moças bateram, chamaram, gritaram: Senhor, abre-nos a porta. Irmão, essa porta só abre por dentro. Ninguém é capaz de abri-la por fora. É como é semelhante à porta do seu coração, que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Mas quem vai abrir a porta é você. Mas quem vai fechar a porta na sua cara é Deus. Porque ela se fecha por dentro e se abre por dentro. Você precisa tomar uma decisão. Se a porta do céu se fechar, pode estar certo. A do inferno já está aberta, esperando por aqueles que são relapso na sua vida cristã. Este texto revela a realidade futura da igreja. Os que estão e os que não estão preparados. As não preparadas foram excluídas para sempre. E as preparadas entraram para as bodas. Agora, eu volto a perguntar. Qual grupo você está? de qual grupo você faz parte. Se o grito do noivo for hoje, você vai sair correndo para solucionar algum problema? Vamos ficar em pé, por favor.